Pelo amor de Deus. Fez oferenda? Tira a bagunça do lugar. Quantos dias tem que ficar lá? Tem trem que polui natureza? Tira. Tem trem que pode decompor, é uma fruta, pode deixar no meio da mata? Claro que pode. Então deixa. Mas é uma garrafa? Não pode. Vai lá e tira. Ou arrume um meio para que aquilo não atinja. A oferenda é encruzilhada. Olha lá, colocou. Retire depois. Porque ninguém também é obrigado a ficar passando essas macumbas, não. Os seus trabalhos lá, não. Ninguém é obrigado a ficar vindo. Porque tem gente que não gosta, então respeita quem não gosta. Verdade. Respeita o próximo, porque lá é um local público. Então tem que respeitar todo mundo. Se está incomodando alguém, tá errado. Porque também muitas pessoas não gostam, às vezes, que gritam, né? Do lado de casa, né? Rezando. Ou que faz barulho. Reclama, né? É. Então, tem que respeitar também. Faça suas oferendas de maneira correta. Porque Umbanda não respeita a natureza, não respeita o próximo. Então até na oferenda tem que fazer. Tudo tem que ser pensado, tudo tem que ser estudado. Respeita a natureza, respeita os orixás, respeita o próximo, respeita a todos. Na árvore? Sim. Mas onde a essência de Deus está, o seu foco maior? Aqui dentro. Dentro de si, dentro de cada um, é que está Deus. E aí, tem uma coisa que as pessoas confundem muito, né, que as falam lá nas pedras do mandamento, diz: amai a Deus sobre todas as coisas. Muito bonito, né? E onde está Deus? Onde você deve amar sobre todas as coisas? É se amar sobre todas as coisas. Porque Deus está dentro de si. Graças a Deus, estamos aqui, o Espírito já está incorporado. Qual é o nome do senhor? Seu Sete Catacumbas. Salve, seu Sete Catacumbas. Claro, Exu! Exu, Pombogira, portanto, não fazem amarração. Não. O senhor disse que fazer amarração é tirar o livre-arbítrio e isso é ilusório? É tirar o livre-arbítrio é ilusório para quem faz, né? Olha lá. Ilusório para quem faz e para quem recebe. Porque aquilo tem determinado ponto e aquilo vai acabar. Porque é como eu falei, você amarra a pessoa como um cachorrinho, não é isso? É. Uma hora o que esse cachorro vai fazer? Morder, não é? É. Caramba, ó, o que eu falei da paciência? Vou xingar? É. Não, levanta e arruma mais. Se xingar, cai mais. Paciência, isso é sabedoria. Caramba. O que acontece? No caso que você falou ontem, é. Anterior. É. Foi lá, no terreiro. Chegou lá, sentou com o Exu, sentou com o Pombogira, seja a entidade que for. Tem gente que pede amarração até preto, velho. Tão desesperado que tá. Tô mentindo? Não tô. Uhum. Chega lá, pediu. Ela me ama. Se você fizer amarração, eu sei que vai dar certo, porque eu amo demais aquela pessoa. Eu amo demais. Eu tenho certeza que se você ajudar, deslanche esse amor. A resposta é, isso não é amor. O que você está sentindo não é amor. Isso é uma possessão. Se não está conseguindo tratar no terreiro, procura um médico de branco, porque isso é doença da cabeça. E eu te conto o que, que é. Quer tratar aqui no terreiro? Se for aqui, chegar aqui, a gente vai tratar. Ó, eu vou te dar a oportunidade. Mas, vou esclarecer sua mente. Mas eu preciso que o quê? Que você me escute. Nesse momento é muito difícil a pessoa escutar. Então, o que que Exu faz para quebrar essa barreira? Ó, antes de fazer essa amarração, ou fazer qualquer coisa, isso está errado. E eu vou explicar que está errado, porém sua mente não está aberta o suficiente, não vai me escutar. Você vai sair daqui e procurar outro lugar, até achar alguém com uma má índole que faça isso. Então, quer sair disso? Porque a maioria está desesperado. Então, ela não está conseguindo enxergar. Então você fala, você quer se livrar disso? Quer se livrar desse sentimento ruim que está te afetando? Porque isso vira um sentimento ruim, não é amor? É um sentimento ruim que tá afetando. É uma possessividade. Quer se livrar desse sentimento? E a pessoa não negará. Apesar que ela não tem fé. Porque ela acha ainda que é amor. Então a gente costuma passar um trabalhozinho pra fazer. E algumas rezas, né? Que é o quê? Agradecer o anjo guarda. Agradecer a Deus. Não é isso? Sim. Tudo bem. Fez, passou. Falou, ó, volta aqui na próxima consulta. E aí a pessoa já volta com a cabeça mais aberta. Porque a gente sabe o mandinga que a pessoa precisa. Pra abrir a visão dela, né? Desobstruir os seus olhos. E aí começa a trabalhar. Caso contrário, não queira, vai procurar alguém até conseguir fazer. Porque sabe que acha, né? Pra tirar os biromes da pessoa, acha muito mais, né? E aí depois faz, né? Amarração, sabe que o trem dá problema depois, né? E aí vira e fala assim, ó. É mais tantos mili pra tirar agora esse problema. Mas eu não tenho. Se quiser, sim. Aí volta aqui de novo. E vai. Ou oh, então me ajuda. Aí a gente ajuda, né? A te tirar. Mas... como funciona a questão? O que é essa causa dessa paixão, né? Desse amor falso. Não é que a pessoa está apaixonada por outra. Falta amor nela. O segredo de tudo está em um simples, em uma simples virtude. Amor próprio. E o sentimento de ter o outro, essa possessividade, essa ganância por ter o outro perto. E de principalmente não conseguir ver o outro com outra pessoa. Que aquilo parece que destrói até as entranhas. O que, que é isso? Falta de amor próprio. Claro. Ah, seu Sete Catacumba, como que eu faço para conseguir ter amor próprio? E é o que eu sempre gosto de falar com quem vem consultar comigo. Você acredita em Deus? Primeira pergunta que eu faço. Sim. E onde Deus está? Onde Deus está? Deus está lá no céu? Deus está lá na terra? Deus está no ar? Na árvore? Sim. Mas onde a essência de Deus está, o seu foco maior? Aqui dentro. Dentro de si. Dentro de cada um é que está Deus. E aí, tem uma coisa que as pessoas confundem muito, né? Que as falam lá nas pedras do mandamento, diz: amai a Deus sobre todas as coisas. Muito bonito, né? Olha lá. E onde está Deus? Onde você deve amar sobre todas as coisas? É se amar. Sobre todas as coisas. Porque Deus está dentro de si. E é tão óbvio que a próxima escritura é: amai o próximo como a si mesmo. É uma sequência, está entendendo? De amar a Deus sobre todas as coisas. Interpretando que Deus se encontra em todos os lugares. Porém, a essência divina que brilha dentro está dentro de você. Só assim. Amando a si próprio, acima de todas as coisas. Isso não é egoísmo. É o amor consciente. Não é se achar melhor que todo mundo, não. Claro que você é bobo. Ah, certo que eu tava com o maluco, tem que amar. Todas as coisas é eu. Eu sou, você nada, não. Você nem ninguém, não. É eu. Não. Amar conscientemente. Se amar, olhar no espelho e ser feliz de ser você. Olhar no espelho e agradecer por ser você. Olhar no espelho e ter felicidade de se ver. Isso é se amar. Isso é ser feliz consigo. E aí, a partir desse amor, amando a si, você conseguirá amar o seu irmão como a si mesmo. Porque só estando satisfeito com você, você vai conseguir ser satisfeito com o próximo. Porque o defeito que você enxerga no próximo é o seu defeito. Porque aquilo que não te incomoda, você não tem. Claro. Sim. Tem como se incomodar. Como meu copo tá cheio, eu tô vazio. Quem tá incomodar sou eu, que eu tô bebendo. Se você tá incomodando, é porque você tem um defeito. De prestar atenção nas coisas dos outros e não presta nas suas. E aí, é porque você tá prestando atenção nas minhas coisas, é porque só as coisas você tá largando de lado. E aí você presta atenção nas coisas dos outros. Então, eu não tenho que preocupar se você, seu copo tá vazio, eu tenho que preocupar com o meu. Se meu copo tá vazio, tá cheio, quem tem que arrumar sou eu. Quem tem que preocupar com ele é eu. Se meu pito acabou, quem tem que preocupar sou eu. Cambando pra me auxiliar, claro. Não pode também, eu posso deixar aqui? Posso pegar. Porque chu não dá como pegar. Mas que chu que é esse? Defeituoso? A não ser que o braço, o medo não tem um braço, né? É. Pode acontecer, ui. Pode. Ou o medo tá com o braço quebrado. É. Aí eles pegam pra ele. Isso é auxílio. Mas não deixa, né? Uma coisa, né? É o que eu tava falando, é um incômodo, né? Não, se incomodar com uma coisa por fora, que não é sua, é porque é seu defeito. Seu defeito. Então observe. Quer saber o que é o seu defeito? Olha tudo que te incomoda. Sabe o que as pessoas falam assim, hã? Ah, você é de catacumba. Eu tô cheia de inveja. Eu tô carregada. Eu vim aqui e vou pra você me descarregar. Que eu não tô aguentando. O meu trem tá dando de errado. Eu não posso ter nada, não. Comprei um trem e estragou. Comprei uma florzinha ali e murchou. De inveja. Ô, meu amigo. Senta aqui. Vamos conversar. Você tá se achando muito importante, não tá, não? As pessoas não têm nada pra fazer, não. Só te invejar, né? É diferenciado, hein? Um dia eu vou ser assim. Você é diferenciado. Eu vou ser assim. Todo mundo vai me invejar. Ô, grande homem que é esse de catacumba. Ô, eu não quero ser igual Jesus, não. Quero ser igual que lá. Porque ele é muito bom. Aí, a pessoa não percebe que, na verdade, é ela que está prestando atenção nas coisas dos outros. E prestando atenção na vida dos outros. Por isso que ela acha. Ela acha. Que tá sendo invejada. Assim, olho gordo. Como você protege das energias negativas? Tendo a sua mente livre de dissipações. Tendo sua mente livre daquilo que afete a sua alma. Se você não tem aquele pensamento, é por quê? Porque aquilo lá não faz diferença pra você. Quando a pessoa não inveja o outro, é preocupa se alguém inveja nela. Nem sabe que isso existe. Ah, inveja, não. Isso aí é bobagem, eu acho que nem existe. Porque eu tô vacinada. Vamos falar assim. Tá ocupada com a vida dela. Exatamente. Se cada um ocupasse da sua vida, esse mundo seria perfeito. Não precisa de mais nada. Cada um tomar conta da sua vidinha. Eu nunca vi. Junta duas, três pessoas só pra falar mal um do outro. Aí sai um e eles começam a falar mal do que tava ali. Sai outro, aí chega outro e eles falam mal de outro. E vai. E se não estiver falando de alguém, tá errado. E o que que isso leva? A lugar nenhum. Leva o quê? A energia negativa. E energia negativa gera o quê? Energia negativa. Então falou mal, gerou energia negativa para aquela pessoa. Se a pessoa estiver forte, como eu falei, a mente livre de dissipações, tranquilo, vai atingir nada dela. Mas aquela que falou, a mente dela tá boa. Você tá falando. Você tá falando é porque tem um defeito. Aquela energia negativa vai voltar para ela. Mas por que que vai voltar? Para ela aprender que uma hora tem que calar o bico. Fechar, né? Olha lá. Ocupa a boca. Tá falando demais? Começa a comer, fica gordo. Mião gordo. Calado. Do que um macho fofoqueiro. Claro. Pessoa foi no terreiro, viu cortina, fecharam a cortina pra Exu chegar. Ritual. Aí disse assim, saiu com medo e perguntou, é errado pedir as coisas a Exu? Isso atrapalha a minha evolução? Oh. Não é errado pedir nada pra Exu. Não atrapalha nada a evolução. Não tem nada a ver. Tem que saber o que você quer pedir, Exu. Se você quer pedir Exu, vá com o coração aberto e a mente aberta. Como nós falamos anteriormente, a mente aberta. Coração aberto e mente aberta. Caso contrário, não ocupa o tempo de Exu e não gasta o seu não. Fique em casa, como eu falei anteriormente. Por quê? Exu vai te fazer mal? Eu expliquei da mesma forma da oferenda. Não, você só não vai ter aquilo que você conseguiu, aquilo que você pediu, você não vai ter. Por quê? Não, você não correu atrás. Exu não vai te fazer virar mágica, não. Exu vai te dar o caminho. Exu vai te ensinar a caminhar. Exu não vai te carregar, não. Até porque nós não é burro de carga de ninguém. Algumas pessoas acham que é, né? Que Exu é burro de carga. Leva qualquer coisa e Exu resolve. Sim. Meu servo catiço. Servo. Aí quando ele não vê, ele é servo dele mesmo. Das próprias ideias erradas dele. Da própria mente. Sem conhecimento. Toda pessoa sem conhecimento é um escravo. Um escravo daquilo que não conhece. Só o conhecimento liberta. Sem conhecimento nos caminhos. Toda pessoa sem conhecimento é um escravo? Sim. Por quê? Escravo da própria mente. Ah. Na verdade, principalmente escravo da mente dos outros. Porque se você não tem o conhecimento, o que te falarem se torna verdade. Porque você não sabe. Você não conheceu. Você não tem a capacidade de tirar suas próprias conclusões. Então você se torna um ser inconsciente, como uma pedra. Vamos pegar uma pedra solta aqui, né? Essa pedra aqui. Ela não tem o conhecimento. Falando de vida humana, não é isso? Essa pedra eu posso colocar ela aqui em cima do meu chapéu. Da minha cartola. Posso colocar ela em cima aqui. Da minha bebida. Posso colocar ela em qualquer lugar. É assim a pessoa sem conhecimento. As pessoas podem manipulá-la e colocarem ela onde ela quiser. E ela vai igual um cordeirinho, cordeirinho. Já viu os cordeiros? Vai tudo atrás. Vai. E aí, vamos pôr outro exemplo, senão vai afetar, né? É. Esse exemplo, outro exemplo, né? É. Vamos falar o boi, né? É. O vaqueiro leva para onde quiser. Vamos tomar cuidado com o exemplo, que depois acho que tá afetando, né? É. Não, o vaqueiro leva... O gato pra onde quiser, que você já viu quando começa uma vaca, as outras vai tudo atrás. Sim. Não é isso? É. A vaca tem um conhecimento do que ela quer? Não. Ela é guiada. Porque ela ainda não tem o quê? Livre-arbítrio. E como seres humanos... O seu espírito já adquiriu essa capacidade de ser humano. Você já tem uma capacidade de livre-arbítrio. Porque também o livre-arbítrio é tão livre também, senão, né? Não vamos nos enganar. E a vaca, ou outro animal, ele não tem aquele conhecimento. E só adquirindo conhecimento é que se pode andar com as próprias pernas e ir aonde quiser. Ou seja, tomar a rédea da sua própria vida. E voltando, né? Vai falar, ah, mas você acha que tá como? Você falou que a gente não tem livre-arbítrio, senão? Você tá ficando doido? Eu vi escrito lá. Livre-arbítrio. Ok, você tá errado. Erradinha. Tá escrito. Estou escritando as coisas, meu amigo. Você quer que eu escreva aqui no chão uma vira-lei? E alguém escreva um caderninho que passa para um livro e se passa assim em diante? Você está escrito. É para você estudar, tomar mais conhecimento, né? É o que se fala nessa terra, né? Tenha medo da pessoa que tem conhecimento de apenas um livro só. A pessoa que conhece muito tem sabedoria. A pessoa que conhece pouco tem ignorância. Porque se baseia tudo em apenas um exemplo. E a vida não é feita disso. E está aí a natureza mostrando isso o tempo inteiro. E por que que o livre-arbítrio não é tão livre assim? Nem todo mundo escolheu estar encarnado. Tá lá. Nem todo mundo escolheu. Muitos estão aqui porque eu preciso. E eu vou te perguntar então um exemplo mais fácil, né? Pra quem tá aí escutando e blá blá blá. Como que é um exemplo muito fácil? Você faz trabalhar todo dia, porque quer ou porque gosta? Porque precisa ou porque você vai rindo? Você acorda todo dia querendo ir? Mas vai, né? Porque senão não come. Você faz as necessidades. Quem tá encarnado, vai no banheiro, bebe água e por aí vai. Porque precisa, porque gosta. Aí vem a questão. O livre-arbítrio é da mesma forma. Muitos de vocês estão aqui e fazem muitas coisas porque precisam. O livre-arbítrio não é fazer o que gosta. É fazer o que é necessário. Por isso que eu disse não é tão livre assim. Porque é da maneira que vocês pensam. E sempre existe algo superior a esse espírito na carne, que também dita as ordens. Mas não quer dizer que falado, porque senão a vida ia ser muito idiota, com perdão da palavra. É. Pense, você tem a vida traçada. Já. Não precisava viver não, hein? Então você é um bonequinho, uma marionete. Que vai acontecer tudo do jeitinho que foi traçado. Aí não tinha livre-arbítrio nenhum. Não é isso? É. Eu respeito quem lê carta, né? Tem que ter entidade, sabe ler carta. Mas eu acho uma bobagem. Isso é polêmico? Sim. Porque como funciona a leitura de carta, de mão? Pega seu passado, pega seu presente e suas pretensões para o futuro. Dali então traça uma linha. Que é o que vai se acontecer se você não mudar nada. Mas tanto é que, se em outro dia, ler de novo às vezes dá diferente. Porque às vezes você mudou algo. Algum pensamento, alguma ideia. Então, não existe linha traçada do futuro. Existe previsão de linha traçada. Mas só deve escutar essa previsão quem está preparado para entender que não é aquilo que deve acontecer. Que pode acontecer caso você não mude a atitude. Que tudo pode ser mudado nessa previsão. Então, as pessoas, na maioria que procura, quem já tem essa consciência não fica procurando, porque não acha necessário. Às vezes vai só para saber mesmo, né? Ou então, se você quer fazer a leitura de carta com pretensão de ver que às vezes os seus atos podem não atingir aquilo que você deseja, então vai fazer a leitura de carta, a leitura de mão, a leitura de previsão, o que é que seja, blá, blá, fez. E aí, muda a atitude. Fala, não, desse jeito eu não quero não. Vou mudar minha atitude. Aí você está fazendo uma leitura consciente. Porque você sabe como que funciona. A maioria chega ali, senta, bobão. Vai lá, fala, né? Seja entidade incorporada, seja pessoa, né? que faz isso, né? Que tem, né, o conhecimento para fazer isso, né? Dom. É conhecimento, assim como incorporação não é dom. É conhecimento. Chegou ali, fez. Aí vai lá e fala, tem jeito, não, vai acontecer isso comigo. Aí vai lá e faz aquilo. Aí ela coloca o caminho todinho dela para aquilo acontecer. E aí fala assim, porque ela fica vidrada naquilo. Por isso que eu falo, quem não está preparado, não faz, não vai atrás de ler carta de alemão. Ou ler outra coisa. Não faz. Se você não está preparado e não sabe como é que funciona, porque senão você coloca a sua vida para trilhar naquilo que te falou. E às vezes tem coisa ruim que você não quer. Ou então às vezes aquilo não é o objetivo da sua vida. Só que aí você coloca tanto na cabeça. E o pensamento o que que faz? Tem força. E é muita força. Aí vai caminhar a sua vida todinha para aquilo que aconteceu. Eu falo, ah, mas eu fui lá, leu minha mão, jogou carta e deu tudo certinho. Claro, você fez sua vida caminhada que jeito? Você queria que desse diferente? Ué, tem jeito não, hein? Então, esteja preparado. Conheça as coisas antes de fazer. Conheça as coisas. E eu repito, conhecimento é fundamental para qualquer coisa. Para a prática de Umbanda ou para a prática de qualquer coisa na vida. Você faz o trabalho, seja o trabalho que seja. A pessoa trabalha sem ter o conhecimento do serviço. Chega no trabalho novo. Eles vão te ensinar primeiro. Não vai achar que você sabe, nada saber não, é? Você faz o conversado e mexe nesse aparelho seu aí. Sim. Você chegou aqui, ó, o conhecimento veio do nada. Você aprendeu a mexer? Você não teve que aprender primeiro? Teve sim. Conhecimento. Claro. E não foi melhorando ao longo do tempo? Foi. No começo era de um jeito. Foi caminhando. Cada vez foi pegando um jeitinho do que fica melhor. E com o tempo vai ficando cada vez melhor. Isso é evolução. Conhecimento. E cada vez... Conhecimento. Vou falar outra coisa. Vocês têm para usar. Que tem uns aí aqui. Tem muito conhecimento. E não quer usar. Tem uma coisa que eu tenho preguiça. É da pessoa que vai no terreiro. Te dá e fala assim para ela. Você é médium. Aí eu vou te contar agora então, se você tá assistindo a entidade falando pra você. Todo mundo é! Você não é melhor que ninguém não, por causa disso não. Olha lá. Aí você vai falando pra todo mundo. Eu sou médium. Eu sou médium. Eu tenho intuição muito boa. Todo mundo tem intuição. Quem tem intuição? E alguns e outros são mais aflorados. Não adianta nada a entidade falar assim, eu sou médium. E você sai falando esses quatro cantos do mundo se você não quer praticar. Não quer praticar, fica calado. Parte sai berrando que é médio. Querendo mostrar alguma coisa que você não é. Sai berrando. Todo mundo é médio. Pra assim, falar que eu posso desenvolver. Se você não quer, fecha o bico. Quer desenvolver, então desenvolve. Mas não fica falando, não. Que é a mesma coisa, o médio desincorporou. É, você viu minha entidade? Você viu? Aí eu falo, é entidade, né? Você não, abaixa a bola. E se foi bom, é porque você preparou bem. E aí, quando você se gava por isso, você acaba de jogar tudo aquilo que você preparou no lixo. Usando de quê? Vaidade. A vaidade destrói tudo. Vaidade destrói um terreiro. Vaidade destrói um emprego. A vaidade destrói a família. A vaidade e o ego. São as piores coisas que o ser humano pode ter. Afasta pessoas e destrói a própria vida. Vaidade e ego. Ô, seu Sete Catacumbas. Tarará. Hoje alguém pode estar assistindo o senhor e dizendo, não, mas eu não preciso desses conselhos. Eu já superei isso, já sou espírita, ou já sou lá da... messiânica, né? Já tem os livros e as doutrinas e tudo. Ou eu sou um bandista já há muito tempo, eu já sei como é que é. É, eu sou pai de santo, né? Falo desse jeito, né? É. Sou babalaú. Ah, tem encarnado que depois que morre vira quiumba? É? tem demais. É o ego, a vaidade. E aí deixa aquilo crescer e aflorar. E aí chega no terreiro e acha que é melhor que os outros. Aos meus iguais, aos menores de mim. Pra mim não precisa falar nem isso. Já viu o Exu falando assim? Aos meus iguais? Não. Aos menores de mim? Entidade fala isso? Preto velho vem simbolizar o quê? Humildade. Exu força e determinação. Mas sem passar por cima de ninguém. Essa questão de hierarquia no terreiro é apenas pra organizar os trabalhos. Não quer dizer que um é melhor que o outro, não. E essa hierarquia é justamente às vezes porque um procurou mais conhecimento que o outro. E claro, né? Vocês falam que tem as missões na Terra. Não é muito bem missão. Entendeu? O que é que não é missão? A pessoa escolhe ou não se ela quer. A pessoa nasceu dentro do terreiro. Aí vira e fala assim, ó. Tem a missão de ser pai de santo. Vai ser passado pra você. Você fala assim, eu não quero. Vai obrigar a pessoa? Tem que respeitar. Não quer, não quer, ué. É, eu quero ser outra religião. Se a pessoa é pai de santo, se a pessoa tem o conhecimento da Umbanda, que a Umbanda também foi nascida de discriminação. As entidades de Umbanda vêm justamente mostrando discriminação. Aquele que é o dirigente, o chefe daquela casa, o que é que ele tem que falar? Quer seguir outra religião? Vá. Mas estaremos sempre de braços abertos para você. Porque não existe conversão para Umbanda. Quem fala, eu me converti para Umbanda. Existia isso, converter para Umbanda? Na minha concepção, não. Na minha concepção, a Umbanda é um estilo de vida. É uma forma de se viver. Por que não se converte para Umbanda? Pode frequentar Umbanda e outra religião? Eu não vejo problema nenhum. Por quê? Te faz bem outra religião? Te deixa em contato com Deus? Te faz bem para o seu interior? Por que não ir? E por que não ir nos dois? Em três, quatro, cinco? Religião não é para unir os povos? Não é para unir as pessoas? A palavra não significa isso? União dos povos? Das pessoas? E por que não unir? Em diversas religiões? Por que não abrir o coração para essa união? Vou ser muito criticado com essas minhas palavras. Principalmente por casas renomadas. E eu falo, que critica, eu não tô nem aí. Mas, essa é a minha concepção. Ah, Sérgio Catacumbo, você vai criar revolta e muito filho aí. Que tá escutando esse áudio seu. Você não acha essa uma palavra diferente pra se dar, às vezes, dentro de uma religião? Diferente é ter preconceito. Preconceito. É não admitir que todas as religiões podem alcançar a luz de Deus. É não admitir que Deus também está lá. Não está só aqui no chão batido. Não está só na vestimenta branca, não. E respeitar todo mundo por igual. Porque você quer respeitar, quer ser respeitado, tem que respeitar. Primeiro faz. Depois espera receber. E se não receber, vai praticar o quê? Paciência. Amor, caridade. Mas o primeiro passo para tornar o mundo melhor, se viver, é respeitando o próximo. Respeitando o próximo como pessoa. O próximo como religioso. O próximo como seja o que for. Respeitando o trabalho do próximo. A religião do próximo. O estilo de vida do próximo. Porque às vezes para você não serve. Respeite. Para você não serve, mas para aquele serve. E às vezes, para você não serve aquele estilo de vida, e do mesmo jeito a pessoa Também não, pra você não serve, o estilo de vida seu pra ela. Então tá tudo certo. Se cada um se importar consigo, tá tudo certo. Então, o que acontece depois da morte e vocês são cobrados quando é um bandista? Dizer, por que que você não me avisou? Não se cobra por ser um bandista. Se cobra de todos. Não, um bandista não cobra vocês, fala assim, lá meu Exu lá na terra, onde eu vim parar, no umbral. Vocês são cobrados. Eu vou lá ainda e falo assim, e daí? Você tá aí? O que que eu tenho com isso? Aí eu venho cá, senta aqui, ó. Aí eu até arrumo um lugarzinho pra gente sentar lá. Quer ver? E essa ação sua? Tá achando ruim? O que foi falado pra você no terreiro? E por que você fez de jeito? E essa outra ação sua? O que foi falado pra você no terreiro? E por que você fez de jeito? Tem que cobrar de uma pessoa? Tem. De quem? De você mesmo. Se você tá aqui, nessa condição, isso aqui não é castigo, não. É mudança. Tá na hora de se mudar. Mudar. Adquirir conhecimento de si mesmo. O conhecimento da própria pessoa. Porque uma das coisas que mais acontece é se conhecer pouco. Tem até uma frase bonita que vocês falam mesmo, né? Conhece-te a ti mesmo. Não é isso? E eu não lembro essa. Um trenzinho. Mas o quê? Conhecer a ti mesmo. Pergunte a maioria das pessoas. Você que tá aí, fazendo escutado, vendo, sei lá. Pergunte ela. O que, que você acha que a pessoa ali? Ela vai escrever 1000 defeitos e umas 2 ou 3 qualidades. Normalmente é assim. E vai saber tudo e vai dar opinião de tudo na vida da pessoa. É, tinha que fazer isso, aquilo outro. Depois que você perguntar, ela fala assim. E você? O que você me diz de você? Comigo tá tudo bem. E aí? Quais são os seus defeitos? Ah, eu acho que eu sou impaciente. Né? Todo mundo fala isso. Ah, é, tem hora que eu fico um pouco estressado, tem hora que eu fico um pouco, Sua filha de Ansan. É, isso é a culpa do meu orixá, tá? Porque sempre é a culpa de alguma coisa, né? Aí às vezes eu sou impaciente, porque às vezes as coisas demoram. Não, não é porque ela tem que trabalhar aqui, não. Filho de algum. Sou filho de algum, eu sou briguento. É. Eu sou briguento, eu gosto de brigar com os outros. Mas não é eu não. É algum. É. Aí as pessoas sabem tudo da pessoa, não sabem nada de si mesmo. Porque não quer ver. E aí volta no que eu te falei. É o conhecimento de si. Então seus defeitos você vê quem? No outro. Então se você está vendo defeito no outro, trata aquilo dentro aqui, ó. Conhece-te a ti mesmo. E trata dos seus problemas. Claro. Se a pessoa disse, estou no terreiro faz tempo, seu Sete Catacumba falou que eu tenho uma grande mediunidade, já passou 9 meses e não sinto nem vento. É o que mais acontece. E aí? E o que mais acontece? É isso ainda não. A pessoa às vezes não faz parte da corrente, né? Que tem casos que não abraça a pessoa assim, de cara. Pessoal, às vezes, que como consulente, ano. Ou entra pra corrente e vão falar assim, não incorpora nem pro paulada. Desmaia ela aí e deixa o espírito chegar, né? Brincando. Nem pro paulada, vão falar assim, né? Simples. E eu vou falar, qual terreiro que não tem esse tipo de casa? Eu desconheço. Tá na hora. Daquele filho de terra, rever seus conceitos. Aquilo que não está conseguindo seus objetivos. Mudar a estratégia. Porque sem dúvida, seja o terreiro que você estiver, as entidades já te orientaram no que você tem que mudar. E você está mostrando muito bem que você tem 2 ouvidos. Entra e sai, porque não está escutando é nada. A entidade fala, ó, que... E aí, os outros te falam bobagem, entra e fala. Porque tá prestando atenção nas coisas erradas. Não tá tendo as mudanças corretas. Ah, mas me passou um trabalho lá que foi difícil. Fiz os trabalhos, tudo que mandou. Vou no terreiro, não falta uma gira. Sou o primeiro a chegar, o último a ir embora, ajuda a arrumar. Sou o melhor cambono que tem, sou o melhor auxiliar que tem. Mas nada. Ias fala que minha mediunidade é pra incorporar, girar, e meus guias é forte, e que meu Exu destrói qualquer demanda, e por aí vai. Então, meu filho, tá fazendo tudo certinho no terreiro? Começa a olhar fora o que você tá fazendo. Porque às vezes, não é que você tá fazendo errado aqui dentro, tá fazendo errado lá fora. Pratica um bando, é um bandista de terreiro, literalmente, que só pratica no terreiro, mas saiu da porteira pra fora, ó, aí, não, eu visto branco lá dentro, lá eu bato cabeça, lá, sou filho de santo, filho de que quiser, e aí? Os filhos de santo, quando não ouvem Exu e acontece alguma coisa ruim, tem mais regalia com Exu que os consulentes? Pelo contrário. A cobrança é muito maior. Por quê? Porque eles já têm um conhecimento. Já tem a força do axé. Então, ele devia dar exemplo. E está cometendo erros conscientemente. Que vocês falam, né? Errar uma vez é humano, né? E duas vezes. Mas nesse caso, a gente não importa quantas vezes que erra. O importa é a consciência do errar. Se você tem consciência do seu erro e ainda o comete, a sua própria consciência lhe cobrará. E o seu guia, sabiamente, colocará obstáculos. Para quê? Por dificuldade, porque você fez errado, de jeito nenhum. Obstáculos que te levarão a melhora. Então, é pelo amor ou pela dor, não é isso que fala? A orientação é o amor, não é isso? As dificuldades é pela dor, mas sempre vai levar no mesmo caminho. E aí seu filho fala assim, ah, não quero, já deu, tá? Tudo bem. Os guias se afastarão e falarão, tudo bem, então siga seu caminho. Não vai cobrar igual foi falado. Deixa eu não cobre de ninguém, não tem um porquê não. Se próprio, como que a gente vai cobrar sem que a gente mesmo fale o que já foi falado tantas vezes, né? Como ensinamento. Não julga para não ser julgado. Então se eu tô cobrando, eu tô julgando. Se eu cobro, eu tô julgando. E está certo ou errado? É, realmente. Ô, seu Sete Catacumbas, se alguém não vai com a sua cara, aí tô nem aí. Tô nem aí. Aí você vai mandar uma demanda lá pra derrubar o Sete Catacumbas, fechar aquele terreiro lá. Que mande! Quando chega aqui, o senhor desmancha, neutraliza ou devolve? Desmancha, neutraliza. Não é minha obrigação devolver nada. Ah, não? Não, sabe por quê? Uhum. Quem vai devolver são os próprios guias dela. Ah. Fala um pouco mais sobre isso, seu Exu. É tão simples. O que eu falei, o que você paga? Nessa própria consciência que cobra? Não é? Então, o mesmo guia que mandou a demanda, claro que não foi o guia que mandou a demanda, né? Quem mandou foi os espíritos que estão ali de bobeira, né? Aí manda aqui, chega aqui, vê a gente e fala assim, ei, é demandinha, vai embora, dá no pé, né? E a gente vai lá, desfaz, neutraliza. Porque a nossa função é proteger terreiro, não é atacar ninguém, não. Ah. Não existe guerra se você não está nela. Então pra nós não existe guerra. Esse tipo de guerra. A gente não está guerreando com o irmão. Porque mesmo aquele que mandou demanda é um irmão e precisa de ajuda e auxílio. Então se ele mandou demanda, é porque ele está fraco do coração e da mente. E ele precisa de auxílio. E não da gente acabar com a vida dele. Então ele precisa de ver coisas diferentes. Então a própria consciência dele vai cobrar. E os guias de verdade dele vão colocar obstáculos Para quê? Para que ele aprenda que aquilo foi errado. Porque mesmo a pessoa mexendo com eguns, mexendo com coisas que não deve, os guias ainda estão ali. Porque Exu não é bom nem ruim, não é isso que eu falei? Foi sim, senhor. Exu não é justo? E ele vai fazer a justiça. Porque tem seu livre-arbítrio. Você quer fazer o errado, ele vai deixar. Mas depois ele vai colocar as pedrinhas ou pedronas em seu caminho, né? Depende do tamanho do seu erro, né? Então não é minha função mandar nada de volta, não. Isso é uma bobagem. O Exu manda de volta. Ah, que manda de volta. Pegou você e manda então. Se um cachorro te morde, você vai lá e mordê-lo? Não, senhor. O que, que você vai fazer? Vai prender ele e educar ele. Pra ele não morder você mais, nem morder ninguém. Ou então desfaz dele. Mas morder ele, você não vai não. Se uma cobra te pica, você mete o dente nela. Eu nunca vi caso assim. Pode até ter, né? Porque de doido tem de tudo, né? Mas uma cobra te mordeu, você não vai morder ela. Então se a pessoa te mandou uma coisa ruim, se eu mandar de volta, eu estou sendo tão ruim quanto ela. Oh. Eu estou me rebaixando ao nível dela. Então todo ensinamento que eu prego, toda a luz que eu recebo a partir de cada consulta, toda a luz que eu recebo quando eu louvo o Molu, que eu louvo qualquer orixá, o que acontece? Acabo de desfazer tudo quando eu mando de volta. Porque eu estou me rebaixando daquele nível. Então, quando a pessoa te ofende, você deve ofendê-la de volta ou mostrar a outra face? Mostrar a outra face, Exu. Então por que que Exu tem que fazer diferente? Por que que Exu tem que ir lá e devolver a demanda? Ser tão ruim quanto aquilo que mandou? Isso não é ser gordinho, não. Comenta, diz aí. Isso é ser ruim, né? É. Tão ruim quanto a pessoa. Comenta aqui a frase do Exu do Lodo. Salve, Exu do Lodo. Claro, Exu do Lodo. Claro, Exu. Ele diz assim: se você me pedir pra fazer um mal pra alguém, eu te pego e arrebento você. Isso é maneira de expressão, né? Sim. Isso é justamente pra... Porque tem pessoas, né? Que só entendem jeito. Sim. Você vira a pessoa, você vira e fala assim, ó, não pode. Amarração não pode. Aí a pessoa vai lá, faz os trabalhinhos, né, igual eu falei, né? Vai lá, faz pra você abrir a mente dela, volta. E a pessoa fica. Aí em uma hora a gente cansa. Alô, você quer? Eu vou arrebentar você tudo, você fica com essa cabeça de jeito. Aí a pessoa trava. Por quê? Por maldade? Não. O que que eu falei? Exu não coloca obstáculos? Ou pelo amor ou pela dor? Tem gente que só desperta com choque. Já viu quando o corpo morre? E aí vocês vão lá tentar ressuscitar dando choque? É. A pessoa, quando o Exu fala dessa maneira, é porque chegou nesse ponto. Aí ela vai dar um choque para impressionar e ela voltar até o clarão. Voltar a ter vida. Então, não quer dizer que a gente vai pegar e arrebentar ninguém não, senão a gente era ruim, né? É. Mas é a expressão. E as pessoas às vezes confundem muito essa expressão. Porque são expressões dentro de contextos maiores. Porque pega uma frase dessa e transforma como se Exu fosse no mal palavreado a pemba, né? Porque a pemba, quem não sabe, é de riscar chão. É. Mas pra quem não conhece o Saravá, acha que a pemba é a coisa ruim. Sim. Que é o conhecimento, né? A gente tem que ter o conhecimento, por isso não pode confundir, né? É. Né? Então, pega o contexto e fala que a coisa é errada. Fala assim, Deus me livre de Exu. Eu não passo nem perto daquilo. Eu caminho ao lego. Olha o que que falou. Você vai falar que isso é coisa boa. E você vai em terreiro. Que até é ruim da cabeça afastar de Deus, meu filho. Vai procurar Deus. É de jeito que fala. Mas pegou uma frase, um contexto, não sabe o que é que aconteceu antes, não sabe toda a fala que levou aquilo. E aí? Preconceito. Porque não sabe e criou um preconceito a partir de apenas uma coisa. Ou seja, pouco conhecimento interpreta bobagem. Claro. Saravá! Saravá! Exu cura. Claro. Primeiro fala a mim, eu sou filho de Omolu, cura espiritual. É. Exu tá aqui pra curar. E quando a gente fala isso com a pessoa, o que que ela tá? Quando é que é uma amarração, quando é que é uma coisa ruim? Ela tá doente. Tá. Doente da alma. Sim. Então Exu trabalha pra aquela doença saia. É como se fosse um médico. Só com as ferramentas diferentes, né? E com os remédios diferentes, né? Às vezes uma vela é um remédio. E às vezes uma palavra, no momento correto, muda a vida totalmente da pessoa. Então Exu cura contra qualquer entidade, contra qualquer outra coisa. Exu cura. Exu cura. Claro. Quando a pessoa diz assim, ô seu Sete Catacumba, eu quero sair em desdobramento para ajudar o senhor aí. O que que o senhor fala? Tudo bem. Se for necessário, será. Porém, se fosse para ficar desdobrado para ajudar eu aqui, meu filho, você tava do lado de cá. Não tava desencarnado e não. Então se você tá encarnado, é para você ajudar mais do lado aqui mesmo. Se tá encarnado, qual que é a lógica de viver um mundo só espiritual? Sai do terreiro, eu quero é desdobrar. Aí vai no trabalho, chega lá, tem que trabalhar e fica assim, nossa senhora, já tô doidinho pra ir embora. Aí chega, não sai, não tem convívio com mais ninguém, que é só aquilo, isso é fanatismo religioso. Fanatismo, uma religião até de Umbanda. E aí, esquece que tá encarnado e que tem que ver o mundo espiritual. E o mundo material juntos. Juntos. Tem que ter o tempo do mundo espiritual, o tempo do mundo material. E você está vivendo qual tipo? Não é aqui na carne? Daqui, ó. Então tem que ver qual mais agora, nesse instante. Então, senão vocês não estavam aqui, não. Vocês estavam do lado de cá ajudando a gente aqui. Algumas pessoas dizem que existem batalhas entre Exus e Mago Negro no cemitério para ver quem é que vai ficar com o duplo etérico das pessoas, porque tem muito valor. A cara do... O que que o senhor diz a respeito dessas literaturas, dessas conjecturas? Eu gostei, literatura. Ah, essas conjecturas aí. O que acontece? Essas batalhas épicas. A maioria é fantasia. Ah. A maioria é pra vender. E outra, como eu falei no começo, é a mesma coisa de ver aquelas bobagens. Porque o que que chama atenção? Drama. E aí tem uma batalha gigante que o Exu arrancou seu garfo e o Mago Negro fez uma magia. Você tá inventando. Pelo amor de Deus. Existem batalhas no mundo espiritual? Constantemente, nunca acaba. Nunca acaba. Assim como a vida de vocês é uma batalha. Atrás da outra. Uma atrás da outra. Viver e respirar é uma batalha. Seu organismo tem que estar funcionando perfeitamente. Vocês ficam doentes direto. Isso é uma batalha. O seu organismo contra tudo. Mas tudo é em equilíbrio. Então, coloca na cabeça, a batalha é constante. Existem espíritos mais fortes, mais fracos. Mas é a mesma coisa dessa terra. Não acontece os crimes aí? É. Não tem os que correm atrás? Sim. Não tem hora ou outra que o trem desanda? Sim. É a mesma coisa. Por que que seria diferente? É. Isso aqui é só uma representação do que acontece no mundo espiritual. É. É só uma representação do que acontece. Sim. Entendi. Não é diferente. Então vocês parem de fantasiar. É igual o médico que vê as coisas. Todo mundo fica querendo atrás dele, né? Ô, o que que você viu? Como é que é a minha entidade? Para até a gira pra perguntar aí. Ó, porque eu acho que é assim. E eu pergunto, o que importa? O nosso formato? O nosso nome? O que importa são nossas ações. É o que nós pregamos. Por isso que o nome de Exu impacta tanto. Porque a gente tá nem aí para nome. Não estamos nem aí para nome. Vocês acham que meu nome mesmo é Sete Catacumba no espiritual o tempo inteiro? Já tive muitos nomes. Muitos nomes. Mas o que menos importa para mim é o nome. E para qualquer entidade. Porque o médico, quando começa em terreiro, ou a pessoa começa a frequentar um terreiro, nossa, eu quero saber a minha entidade. Como é que será que chama o preto velho? Ó, como é que chama o show? Eu acho que é tal. Aí começa a fantasiar. Pra quê? É bom pra você começar já a conhecer, sim, mas tudo vem no momento certo. Aquilo não é o mais importante. O importante é o que o trabalho que se faz. É vir com amor e com caridade. Vir com a mente aberta e com o coração aberto. Vim pra uma gira, seja o papel que for. Seja de cambone, seja médio de incorporação, seja de pai de santo, seja de dirigente, seja do que for. O papel de cada um é estar aqui com o peito aberto para aprender um com os outros. O papel de cada um, numa gira de Umbanda, é estar de peito aberto para aprender uns com os outros. Exatamente. Tá certo. Então, qual é que seria seus 7 catacumbas? Antes da sua mensagem final, perguntar ao senhor, o que que as pessoas devem fazer ao entrar no cemitério que não devem fazer? Ah, isso é muito importante. Não poderia ir embora sem essa explicação. Pois é, pô. Que porque isso aí todo mundo pensa. Tem gente que fala assim, eu tenho que saudar o caveira. Eu tenho que saudar na 7ª tumba, seu 7 catacumba. Eu tenho que saudar pinga-fogo. Eu tenho que salvar a pomba-gira tal. Mas de jeito, você vai passar o dia só pra entrar lá e saudar os outros. Não pode ir nem no velório, que vai ficar saudando enquanto enterrar o corpo. A palavra-chave é respeito. Como dentro de um terreiro, como com um irmão, como na casa de outra pessoa e como na sua própria casa. Entre no cemitério com respeito e saia com respeito, pois ali estão muitas energias, as quais desconhecidas para a maioria. Mas se entrar e sair com respeito, não carregará nada e também não vai deixar porcaria para a gente lá, não. Quem entrou com pensamento ruim, a gente não quer seu pensamento ruim, não. Ah, eu estou entrando porque eu fico triste no cemitério porque tem um parente. Isso não é coisa ruim, não, isso é normal. Normal da vida, são sentimentos de tristeza que devem ser superados, claro, porque se lembra de um ente falecido, não deve se lembrar com tristeza. Deve se lembrar com alegria dos momentos bons. Pois um dia você vai estar do lado de cá, né? E aí se lembrar com alegria, você traz coisa boa para eles também, né? E outra coisa, pelo amor de Deus, o ente faleceu. A pessoa fica, será que está bem? Nossa senhora, que saudade. Ou que aperto o coração, acho que está aqui comigo. Desapega! A maioria das vezes é a própria pessoa que está segurando. Está ali segurando, não dá sossego para o espírito falecido que quer caçar seu caminho e fica enchendo o raio do saco do espírito. E ele está bem. Tem espírito lá de cá para encaminhar ele. Só que os mala não deixa ele ir. Não deixa. E agora, quem é de terreiro, vai entrar no cemitério, pergunta o pai de santo, pergunta o babalaô, o seja o que for, o dirigente, aquele que toma conta dessas partes em sua casa espiritual, umbandista, como deve proceder. Por quê? Existe toda uma forma de cada terreiro que foi orientado por uma entidade, por aqueles que trabalham, então eles vão te proteger. Eles estão sempre com você. Agora, errado é, a minha forma é saudar os caveiras e entrar com respeito, sair com respeito, pedir licença. Muitas das vezes é só assim, ó, peço licença na hora de entrar e na hora de sair e agradeço. Tudo bem? Nossa, fui embora que eu tava lá num velório doente querido, eu fui visitar uma pessoa no cemitério muito querida, saí e esqueci de saudar, tô ferrado. Meu Deus! Agora minha vida, ó, que eu faço? Ô, meu filho, larga de ser bobo. Você acha que isso vai atrapalhar a sua vida porque você esqueceu de pedir uma licença? Malê. Tá consciência pesada, vai lá, pede malê. Ó, malê, perdão, reza. Desculpa por ter saído. Se isso vai aliviar essa consciência, porque muitas das vezes fica com isso na consciência, faz, reza. Vai ser bem recebido e bem grato. Agora, nenhum espírito vai atrás de você se você entrou e saiu com respeito, não. Ninguém vai atrás de você. Não vai acumular energia negativa, nada disso. Desde que tenha respeito. Agora, entrou sem respeito, fazendo coisas como algésia, qualquer outra coisa, qualquer lugar. O que vai acumular energia negativa? Em qualquer lugar, não é só no cemitério, não. Só que no cemitério tem uma peculiaridade. Falando bonito, peculiaridade. O que é? Energias desconhecidas. Densas. Tem todo tipo de energia. Que é um ponto de força muito forte. De Obaluaí. E dali se misturam entre vários orixás. Nas encruzas do cemitério. Temos Exu, Komoru. Temos Ogum. E aí tem os pontos. Por isso que alguns trabalhos são específicos do cemitério. Fala, ó, precisa em tal tumba, ó. Precisa no caminho do cemitério, numa encruzilhada do cemitério. Nas ruazinhas dentro do cemitério, nos caminhos, certo? Então, quando passa um trabalho desse, e você não sabe por quê, pergunta! Ah, que será? A entidade passou, mas você não perguntou? Aí começa a tentar adivinhar, né? Os adivinhão de terreiro. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo outro. A entidade tá lá todinho, não pergunta. Aí faz coisa errada e não sabe por quê. E tem outra. Quer fazer o trabalho? Quer que ele saia bem feito? Pergunte por quê. Ué, por que tem que ser tantas velas? Por que tem que ser na encruzilhada? Por que tem que ser no cemitério? Por que tem que ser em tal tumba? Por que tem que ser na encruzilhada em X, em T, de sete ruas, de cinco ruas? Por quê? Aí se a entidade falar com você, nesse momento eu não posso explicar. Porque você não vai compreender. Mas faça o trabalho, que eu, sem dúvida, uma hora ela vai te explicar. E às vezes ela não te explica porque às vezes vai desconcentrar a sua mente. Porque às vezes você tem que estar concentrado em alguma coisa. E ela vai falar, depois fizer o trabalho, aí a gente explica. E aí, errado ou certo, vai da sua confiança naquele guia. Você confia naquele guia? Está fazendo de coração? Porque se não confia, nem vai lá acender também, não. Não vai gastar seu tempo, não. Não vai gastar vela, não. Não vai poluir, não. E outra, como eu falei antes de oferenda. Pelo amor de Deus. Fez oferenda? Tira a bagunça do lugar. Quantos dias tem que ficar lá? Tem trem que polui a natureza? Tira. Tem trem que pode decompor, é uma fruta, pode deixar no meio da mata? Claro que pode. Então deixa. Mas é uma garrafa? Não pode. Vai lá e tira. Ou arrume um meio. Para que aquilo não atinja. A oferenda é encruzilhada. O olhar colocou. Retire depois. Porque ninguém também é obrigado a ficar passando essas macumbas, não. Os seus trabalhos lá, não. Ninguém é obrigado a ficar vindo. Porque tem gente que não gosta, então respeita quem não gosta. Verdade. Respeita o próximo. Porque lá é um local público. Então tem que respeitar todo mundo. Se está incomodando alguém, está errado. Porque também muitas pessoas não gostam das vezes que gritam, né? Do lado de casa, né? Rezando. Ou que faz barulho. Reclama, né? É. Então, tem que respeitar também. Faça suas oferendas de maneira correta. Porque Umbanda não respeita a natureza. Não respeita o próximo. Então até na oferenda tem que fazer. Tudo tem que ser pensado. Tudo tem que ser estudado. Respeita a natureza, respeita os orixás, respeita o próximo, respeita a todos. E a mensagem final que eu quero deixar, né? Porque já delonguei demais. Senão também não tem, né? O que acontece? A minha mensagem final é: filho de Umbanda, seja umbandista. Pratique todos os preceitos da religião. Respeite o próximo. Amor e caridade. Seja um humanista fora do terreiro, que é o principal, que aqui dentro você busca conhecimento. E todo conhecimento que se adquire será usado. Todo conhecimento que se adquire engrandecerá a sua essência, a sua mediunidade. Quer ser um bom médium? Quer ser uma boa pessoa? Procure conhecimento. Porque o conhecimento é a chave que liberta a alma. Saravá, boa noite. Laro Exu. Laro Exu. É Mojubá. Melhor que sete catacumba, não há Laro Exu. Salve, seu sete catacumba. Saravá. Saravá. Muito obrigado, senhor. No portão do cemitério, eu vi um menino lá, pulando de cova em cova, fazendo marafua. Que menino é aquele? É seu sete catacumba. Que menino é aquele? É seu sete catacumba. Meu pai é tumba, minha mãe é tumba. Meu pai é tumba, minha mãe é tumba. No ponto da meia-noite eu chamo sete catacumba. No ponto da meia-noite eu levo a unha em cada tumba. Meu pai é tumba, minha mãe é tumba. Meu pai é tumba, minha mãe é tumba. No ponto da meia-noite eu chamo sete catacumba. No ponto da meia-noite eu levo um pra cada tumba. Seu sete catacumba vai embora, que a casa longa é aberta. Saravá, boa noite. Saravá. Graças a Deus. Graças a Deus. Ô, pai Igor, como é que foi esse trabalho agora? A gente realizou aí um trabalho com o Exu, seus sete catacumbas. Como você está se sentindo agora? Estou me sentindo muito bem. É sempre um prazer, né, trabalhar com o Exu. Sempre nos mostra uma visão de pontos diferentes, né? Muitas vezes coisas que a gente não enxerga. E aí eles nos mostram de maneira totalmente diferente. Então esse que eu acho que é o trabalho interessante do Exu, é isso que ele vem nos mostrar. E para nós médios, sempre deixando as mensagens, né? Que a maioria das mensagens sempre são para nós. Então eles deixam as mensagens para nós e para aqueles, né, que estão consultando, que estão ouvindo. E esse que é o trabalho bonito que Exu faz na Umbanda. O que que o senhor acha que Exu tem diferente das outras linhas? O que o Exu tem de diferente, na verdade, é somente a maneira de falar e o jeito de se postar. Que o resto eu considero tudo igual. Tanto a sabedoria, a humildade, a prática da caridade. Ele vai falar com a pessoa de acordo com o que ela necessita. Então se ele precisa falar calmo, ele fala calmo. Se ele precisa falar mais firme, ele fala firme. E o que tem de diferente mesmo é que ele nos mostra aquela proximidade com nós encarnados, que às vezes as outras entidades a gente acha que está num plano muito diferente, e Exu nos mostra que, na verdade, eles estão sempre muito próximos. Foi muito difícil para o senhor chegar nesse ponto dessa conexão com essa entidade de incorporação? Com Exu Sete Catacumbas eu tive uma dificuldade um pouco maior que com as outras entidades, do que acabou com o Preto Velho, porque Exu tem a peculiaridade, né, a diferença, né, que ele afeta o nosso sentimento. Ah. Afeta dentro de nós. Então quando a gente recebe ele, o nosso sentimental é muito abalado até que se trabalhe com aquilo, porque ele vem trabalhar nosso sentimento. Ele primeiro ele trabalha com o médium para depois trabalhar com as pessoas. Porque como eles sempre falam, né, não tem como a gente dar uma consulta, uma palavra boa para a pessoa se a gente não está bem. Então eles trabalham para a gente ficar bem primeiro, para depois a gente poder junto com ele ajudar as pessoas e ajuda nós mesmos. Você é um rapaz jovem, você não tem nem 30 anos, e eu vejo que é a média aqui, pessoal, entre 20 e 30 anos aqui no terreiro, onde o senhor é o dirigente. Como é que se explica isso? Hoje um sábado, às vezes é uma sexta-feira, às vezes é dia de passear, de curtir, de balada, e vocês tão jovens aqui dedicando a vida para outras pessoas. Sim, O nosso terreiro às vezes são sextas e domingo. Ah, então, a gente já não faz sexta e domingo, então sábado ainda tem que ficar bem tranquilo, porque tem giro domingo. Ah. E a média de pessoas nossas, acho que é justamente essa nova forma da Umbanda, né, abraçando os jovens, mostrando, né, essa diferença, né, é o chamado para nós, para o nosso próprio eu, porque na verdade quando a gente vem aqui, a gente se sente melhor. Então a gente está ajudando nós mesmos, a gente está procurando ajudar nós mesmos. E se isso leva uma mensagem boa para outra pessoa, a gente fica muito feliz, muito satisfeito. E a gente está sempre aqui, mesmo que a gente sempre fala, mesmo que não tenha nenhum consulente, que a gente consiga receber as mensagens para a gente aplicar na nossa vida, a gente já sai satisfeito. E a média do pessoal de terreiro, eu acredito que a Umbanda está abraçando muito isso, os terreiros com pessoas jovens, porque, e vem mostrar que não é a idade, não é aquilo que se faz um bom terreiro, e sim os conhecimentos que são adquiridos. E a quebra de... Eu acredito que a juventude hoje na Umbanda é a quebra de muitos paradigmas e preconceitos que existiam, que às vezes naquilo falava, tem que ser assim porque é a cultura. E não tinha visões diferentes, né? Fala, chega no terreiro e fala assim, não pode ser diferente porque vem sendo passado da minha família, sim. E aí às vezes não evolui. Né? A evolução, para a gente evoluir, a gente aprende isso todo dia, a gente precisa de mudança. E pessoas jovens sempre querem mudança. Eu acho que é isso que traz tantas pessoas jovens dentro de um terreiro, e é isso que a Umbanda está querendo abraçar junto, as entidades estão querendo nos mostrar que é essa mudança que a gente tem que ter em todos os nossos momentos da vida. Claro. Qual que é o seu nome? Meu nome é Igor. Qual que é o nome do terreiro aqui? Aqui é a Tenda de Umbanda Caboclo Sete Flechas e Caboclo Jurema, localizado em Montes Paixos, Minas Gerais. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigado por abrir as portas aqui do terreiro junto às entidades que trabalham na sua coroa mediúnica para a realização do diálogo com os espíritos, viu? Graças a Deus, e estarei sempre de portas abertas com os terreiros e todos os médicos abraçam a causa que vem aí, que foi uma das nossas indicações para aprender quando começou o terreiro. O Caboclo Sete Flechas indicou alguns estudos para nós, e um dos estudos foi o diálogo com o espírito, um trabalho sério, a qual o terreiro sempre estará de porta aberta. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigado. Salve o Caboclo Sete Flechas. Salve o Caboclo Sete Flechas. Salve os seus sete catacumbas. Salve. Mas onde a essência de Deus está, o seu foco maior? Aqui dentro. Dentro de si. Dentro de cada um é que está Deus. E aí, tem uma coisa que as pessoas confundem muito, é que as falam lá nas pedras do mandamento, diz, amai a Deus sobre todas as coisas. Muito bonito, né? Ah. E onde está Deus? Onde você deve amar sobre todas as coisas? É se amar sobre todas as coisas. Porque Deus está dentro de si. E é tão óbvio que a próxima escritura é amar o próximo como a si mesmo. É uma sequência, tá entendendo? De amar a Deus sobre todas as coisas. Interpretando que Deus se encontra em todos os lugares. Porém, a essência divina que brilha dentro está dentro de você. Só assim, amando a si próprio, acima de todas as coisas. Isso não é egoísmo. É o amor consciente. Não é se achar melhor que todo mundo, não. Claro que você é bobo.